gmail.com. É só escrever, dizer-nos de sua justiça, dar-nos a sua opinião, deixar a sua crítica, a sua sugestão. Estamos cá para o ouvir e para tentar melhorar a cada dia que passa. Emissão do Pé de Dança. Vamos então continuar nesta emissão agora com os Broa de Mel. Só quero viver para ti, porque te amo. sabes que tens meu coração, o meu corpo, o meu perdão, quando me enganas. Porque te amo, não sei. Porque te adoro, pensei. Se por ti sofro. Agora deixei que tu brincasses, parei. Nunca seremos iguais. O teu amor é fatal. Se não me queres, afinal, porque não foges de mim? Se me queres a viver contigo, tens que ser sincero. Se quiseres que espere por ti, eu até espero. Só não quero ficar assim, porque desespero. Porque eu só quero, só quero, só quero viver para ti. Porque te amo, te amo. Não posso passar sem ti. Mas este amor não é perfeito. Para mim tem um defeito. Não me amas. Porque eu só quero, só quero, só quero viver para ti. Porque te amo. Sabes que tens meu coração, o meu corpo, o meu perdão, quando me enganas. Porque eu só quero viver para ti. Porque te amo. Não posso passar sem ti, mas este amor não é perfeito. Para mim tem um defeito, não me amas. Porque eu só quero, viver para ti, porque te amo, te amo. Não posso passar sem ti. Sabes que tens meu coração, o meu corpo, o meu perdão, quando me enganas. Pé de dança. Deixa me embora. Trouxe o que era meu, tenho outra agora. Nosso amor morreu, fui tão teu amigo. Tu nada me deste, namorei contigo. Fui o teu abrigo, depressa esqueceste. Estás sozinho em plena madrugada. E eu também estou aqui à toa, sem fazer nada. Então saímos para bater um papo e tomar um vinho. Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se você perdeu o seu amor, está magoada. Por coincidência eu também gostei da pessoa errada. De repente no final da noite a gente acha um caminho. Estamos mesmo sozinhos. Estamos mesmo sozinhos. Se acaso isso acontecer, não fique de prosseguindo nesta emissão de hoje do Pé de Dança. Estivemos então com os Broa de Mel, ainda Carla Maria, Chama Viva e também os Compacto. Ficamos agora com os sons do Brasil, Carmen Silva e também os Fibers. Deste adeus, purpurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver abandonada. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, voltarei a ser amada. Me responda o motivo deste adeus. Purpurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Sua ausência até me desnorteia, você me incendeia quando está perto de mim. Purpurinha, eu estou tão triste, meu coração insiste, vou te amar até o fim. Oi. Purpurinha, onde você se escondeu? Deixa Deus. Purpurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus. Eu que fui muito feliz contigo, não mereço o castigo de viver abandonada. Nosso amor foi mais do que bonito, por isso eu acredito, voltarei a ser amada. Eu vivo tão sozinho, e você que não. nunca vem. Uma paloma branca vai voando no céu. Uma paloma branca leva meu coração, que vive a sofrer, morrendo de amor. Uma paloma branca vai voando no céu. Uma paloma branca leva meu coração, que vive a sofrer, morrendo de amor. Uma paloma branca. Deixamos então os sons do Brasil, estivemos com Carmen Silva e também os Fibers. Vamos seguindo em português nesta emissão do Pé de Dança. Não que o Brasil, a língua do Brasil, não seja bem português, mas vamos seguir, dizia, com aquilo que é nosso, ou seja, vamos seguindo com Jorge Alexandre, ainda a voz de Romana, Renovação e também os Texas Band. Onde quer que esteja, o que quer que faça, fique na nossa companhia. Nós somos a Antena Web. Esta é a emissão do Pé da Dança referente a este domingo 14 de março, ano de 2010. Certo dia apanhei passarinho da Maria, foi metê-lo na gaiola, mas ele ficar não queria. E de tanto o chamar, ele sempre lá entrou. Maria fechou a porta e então ele ficou. Olha o passarinho, peu, peu, peu. Olha o passarinho da Maria em meu. Olha o passarinho, peu, peu, peu. Olha o passarinho que acompanhou, fui eu. Olha o passarinho, peu, peu, peu. Olha o passarinho da Maria em meu. Olha o passarinho, peu, peu, peu. Olha o passarinho que acompanhou, fui eu. Ter entrado, não queria mais sair. Maria não abria a porta para ele não fugir. Ai que lindo passarinho, qual é este não havia? Passarinho tão bonito, era só o da Maria. Olha passarinho, olha o passarinho da Maria em meu. Olha o passarinho, peu, peu, peu. Olha o passarinho que me apanhou, fui eu. Olha o passarinho, peu, peu, peu. Olha o passarinho da Maria em meu. Olha o passarinho.

aquele encontro marcou. O tempo passou, lá naquela hora, agora escupitou pela vida fora. Acaso encerrado, que vamos fazer? Ninguém é culpado por eu te querer. O tempo passou, lá naquela hora, agora escupitou pela vida fora. Acaso encerrado, que vamos fazer? Ninguém é culpado por eu te querer. O tempo passou, mas aquela hora conosco ficou pela vida fora. É caso encerrado, vamos fazer. Ninguém é culpado por eu te querer. Vamos então continuando nesta emissão do Pé de Dança. Não sem antes de lhe deixar aqui a previsão do estado do tempo para amanhã, segunda-feira. Ah, pois é, amigo, não sabia. Amanhã é mesmo segunda-feira. O que é bom acaba depressa, ou seja, o fim de semana. Vamos então à previsão do estado do tempo previsto pelo Instituto de Meteorologia e Geofísica para o dia de amanhã, segunda-feira. Assim, o Instituto de Meteorologia prevê céu pouco nublado ou limpo, acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada nos locais abrigados, vento fraco a moderado. Ah, mas agora alegre-se. Uma pequena subida da temperatura máxima. E os mais antigos... os mais antigos têm sempre razão, é verdade. Já diziam eles que março marcegão, de manhã inverno, à tarde, pois, isso mesmo, verão. Vamos seguindo nesta emissão do Pé de Dança para ficar com a voz de Kim Barreiros, traz Álcool Zé, Iniciadores Elétricos da Cidade, Alvatroz e também Diapasão. Já lhe disse há instantes, mas volto a dizer-lhe que se quiser deixar a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, poderá fazê-lo para diamantino.txr@gmail.com. Eu repito, diamantino.txr@gmail.com. Eu aguardo pelas suas sugestões, as suas críticas, a sua opinião. Vamos então ficar com Kim Barreiros. Traz álcool para o Zé. Zé do Raio dava show na discoteca,

os tempos mudaram e tudo acabou. Também o elétrico as ruas deixou. Acabaram todos, não há amarelo. Estão no museu, há para maçarelos, pescadores, vareiras, tudo aos montinhos, folhas vendedeiras para matosinhos. Não era alegria, não era saudade, era assim o dia da nossa cidade. Na grade e no corredor era um transporte engraçado. Arranjei lá o meu amor. Andou por toda a cidade sempre a tocar tim-tim-tim. O elétrico da saudade faz-me saudade de mim. Os tempos mudaram e tudo acabou. Elétrico as ruas deixou. Acabaram todos, não há amarelos. Estão no museu, vá para maçarelos, pescadores, vareiras, tudo aos montinhos, folhas vendedeiras para matosinhos. Tudo era alegria, tudo era saudade. Era assim o dia da nossa cidade. Para matosinhos, não era alegria, não era saudade, era assim o dia da nossa cidade. É de dança. Partiste e estou chorando. Quebraste a minha vida e o meu destino. Perdido eu fiquei amargurado. Sabes que para mim tu eras tudo. Só é que eu quero esquecer. Traidora, vingança, sede de quem sofre e quer beber. Impostora, és falsa, a certeza que a minha dor te dá prazer. Mas insegura, da minha vida agora estás ausente. Apaga do teu corpo minha tatuagem. Não faz sentido com ela viver. Traidora, vingança, a sede de quem sofre e quer beber. Impostora, és falsa, certeza que a minha dor te dá prazer. Traidora, vingança, a sede de quem sofre e quer beber. Impostora, és falsa, a certeza que a minha dor te dá prazer. Traidora, vingança, a certeza que a minha dor te dá prazer.

faço sofrer, mas não está nas minhas mãos. Mas não está nas minhas mãos me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar. Se te digo adeus, como dizer-te que amo? Como dizer-te que amo? Tenho perguntado, me dizem que não, me dizem que não. Sou honesto com ela e contigo. Ai, eu espero que te tenha esquecido. Se quiseres, seremos amigos. Eu te ajudo a esquecer o passado. Não te zangues, tu não te zangues. É impossível me odiar. Faças mais dano, oh, não. Tu bem sabes que não tive culpa e tu foste sem me dizer nada. E ao pensar que chorei como nunca, já não segui até a nova morada. E logo foste e não regressaste. Não me disseste, não disseste nada. Porquê? Não sei, mas estou tanta sorte. Eu prometi não falar-te e não ver-te. Hoje voltaste e já não há nada. Já não devo, não posso querer-te. Eu não te amo, me apaixonei. Do ser divino, de um grande amor. Caminhando a passos largos já para o final desta emissão de hoje do Pé de Dança. Ficamos agora com Jorge Ferreira, ainda Oriza e também o grupo musical Invasão.

deixá-las eu era queixa, até ao dia em que apareceu essa traidora de freixa. Sempre a temir, sem um tostão, bati na pir, por um rasgão botas a rir, um bengalão e ar descarado, a malandrar com outros seis e a dançar para os arraiais, para namorar, beber folgar, cantar o fado. Recordo agora com saudade os calhamaços que eu lia, os professores da faculdade e a mesa de anatomia. Invoco em mim recordações que não têm fim dessas lições frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava se eu estudasse onde ainda estava nessa classe a que eu faltava sete dias por semana. O fado é toda a minha fé, é mal encanto e alegria. Dá gosto a gente ouvi-lo até na rádio telefonia. Cantado e a rigor, bem afinado e com vulgor, é belo fado, ninguém há que lhe resista. É a canção mais popular, toda a emoção faz-nos vibrar. Eis a razão de ser valor e ser fadista. Mais música na Antena Web. Já preguei a quem devia, graças a Deus estou sossegado. Pus o meu burro na sombra e vou levar até o meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarros e tinga boa. Juntei a tralha da pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Vem para a minha patroa, que a farra é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos e ela vai ser bem enganada. Não ponho a cara de fora, nem jogar a bola, ela quer deixar. O que vou fazer agora é dizer a ela que vou pescar. Eu pescar que nada, vou beijar na boca, ver a molherada na madrugada ficando louca. Eu pescar que nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, vai haver sete para cada homem. Já peguei a quem devia, graças a Deus estou sossegado. Pus o meu burro na sombra e vou levar até o meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarros e tinga boa. Juntei a tralha da pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Vem para a minha patroa, que a farra é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos e ela vai ser bem enganada. Não ponho a cara de fora, nem jogar a bola, ela quer deixar. O que vou fazer agora é dizer a ela que vou pescar. Que pescar que nada, vou beijar na boca, ver a molherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, vai haver sete para cada homem. Que pescar que nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada, vou matar a fome, lá ninguém se mete, vai haver sete para cada homem. Lá ninguém se mete, vai haver sete para cada homem. Lá ninguém se mete, vai haver sete para cada homem. Procuras outro alguém que não sou eu. Não vou

Paraíba. Quem mais queria? Foram noites, foram dias. Tanto tempo se passou e não me via. Onde está? Eu não sei. Que será de mim se não me encontrar? Onde está? Onde está a mulher que há muito ando a procurar? Ai, ai, ai, ai, ai, não brinques comigo. Se não estou perdido. Ai, ai, ai, ai, ai, não brinques comigo. Ai, ai, ai, ai, ai, se não estou perdido. Procurei, não encontrei quem mais queria. Foram noites, foram dias. Tanto tempo se passou, eu não havia. Onde está? Eu não sei. Que será de mim se não me encontrar? Onde está? Onde está a mulher que há muito ando a procurar? Ai, ai, ai, ai, ai, não brinques comigo. Ai, ai, ai, se não estou perdido. Ai, ai, ai, ai, ai, não brinques comigo. Ai, ai, ai, ai, ai, se não estou perdido. Há uma cigana linda que está louca pra me beijar. Ai, eu só digo essa menina porque eu quero é dançar. Há uma cigana linda que está louca pra me beijar. Mas eu só digo essa menina porque eu quero é dançar. Põe a mão na minha cintura, vamos dançar. Põe a mão na tua cintura, para te ver dançar. Põe a mão na minha cintura, vamos dançar. Põe a mão na tua cintura, para te ver dançar. Thank you.

porque é bonita, sonho com ela. Porque é meiguinha, bonitos sonhos tenho com ela, com essa morena que há de ser minha. Que lindos olhos galantes são os da morena que me faz sonhar. Parecem dois diamantes que eu gosto tanto ao vê-los brilhar. Sempre que sonho com ela, morena tão bela me faz acordar. E ao vê-la tão meiguinha, quero a moreninha para não mais sonhar. Uou, uou, morena, uou, uou, bonita. Uou, uou, morena, uou, uou, bonita. Estivemos então nesta emissão com Sol Brilhante, ainda Porto à Noite e as vozes de Paulinho e Ricardinho. Chegamos assim ao final desta emissão do Pé de Dança para este domingo 14 de março, ano de 2010. Seleção musical, apresentação, realização de Diamantino Teixeira para a coordenação geral de Carlos Bonaparte. Somos a Antena Web, estamos em www.radioantenaweb.info. Não perca já a seguir, é mesmo já a seguir, como diz o outro, domingo à tarde, com o dito, ele mesmo, o chefe, Carlos Bonaparte. Música bem calma para que possa relaxar à hora do seu lanche ou do seu café. Emissão do Pé de Dança volta no próximo domingo. Até lá, desejo-lhe um resto de domingo cheinho de coisas boas, assim como uma ótima semana. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas, que são mais gulosas. E exigentes também, claro. Não deixe de continuar connosco. Eu volto então para a semana, se Deus quiser, no próximo domingo. Até lá, tudo de bom. Um grande abraço desde Lisboa para todo mundo. Até domingo, se Deus quiser. Boa tarde. São os finais para Nádia. Então, continuação de uma excelente tarde.